Salvador, boa noite ao Terceiro Dom Pico 2, que é a formação de Chai, posição 08, apresentação a Maceió. Zuma 52, boa noite, Maceió, nível 330, pronto, cópia. Negativo. Autorizado Maceió, nível 330, via Upper Whisky 58 até Orago, após direto Maceió. Decolagem da pista 1 no 0, após a decolagem primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aru, frequência do controle 120, decimal 8, aciona 5475, TAM 3152. Autorizado para Maceió, 330, Upper Whisky 58, Orago, direto Maceió, decolada 1 no 0, vou por esquerda, saída Puca, Aru. O controle 1208-3152. Correto, portão 08, chama pronto, então 3152. Parada, 3152, já. Trip 5344. Trip 5344, boa noite, continua a aproximação, reporta quando o embaixo travado, o tráfego já avistado. Reportarei baixar de checar, Trip 5344. Sábado 01 no Chima Táxi, voo 1805. Autorizado, 3152, chama pronto para o táxi. Embaixada checado, 5344 da TRIF. 5344, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus com 07 nós. Pouso autorizado, 5344. Salvador, boa noite, 4062, eu vim, já estou na final do João, mas... Azul 4062, boa noite, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, pistão no zero. Com autonomia de 2 horas, alternando Aracaju. O trip 5344 no solo 07, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa e reporta para ingresso na Taxi Juliette. Escuta Alfa e portaria de Juliette. 344. Sente o TAN 3152 inicialmente até através do portão 05. Através 05, TAN 3152. Autorizado pouso, pista 10, vento 110 graus com 8 nós. Eu pouso na 10, 4062. Pode botar pra ele o 2 ou 3 do paciente? Obrigado. Tá bem, obrigado. Então 3152 mantém o través do 05, vai seguir o Boeing da Gol que está finalizando o pushback no través do 04. Gente, través do 5, na sequência do Gol, 0315. O trip 5344 mantém a posição antes da Juliette, portão previsto ao 01, aguardando para prosseguir. Azul 4062 no solo 10, libera a direita na minha escuta, prossegue Alfa e Kilo até o remota 07 do pátio 3. A direita, Alfa, Kilo na minha escuta para a remota 07 do pátio 3, só quero ver. Contact, boa. ONU 805, Adriano Maceió, 3 horas e meia, autonomia, 116, boa. Autorizado direita, Índia no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, um ajuste no 0 no 3, gol no 805. É, direita, Índia, reporta do ponto de espera pronto no 805. Zuno 52, segue o Boeing da Gol como número 2, reporta pronto no ponto de espera, 1013 no ajuste. Trip 5344, após a passagem do Airbus da TAM, ingressa Juliette até o 01. Após a passagem do Airbus, ingressa Juliette 01. Autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 110 graus com 8 nós, o gol no 805. A linha decola no 0. Gol no 714, chama em 118 decimal meia para fora. Gate 230 já aprovado, aguarda a cópia no portão 02, gol no 714. Firma, Puca. Cento e vinte com 10 ao vento, está livre, o gol no 805. Enviando no 805, graças. Cento e cento, 3152, alinhar e manter após a rolagem do gol. 805, decola os 15, controle agora em 120, décima 8, bom voo. Obrigado, bom dia. Mandou boa noite, F5899, passando o F5899, boa noite, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguardando informação de pista livre. F5899. Uno 52, livre da colagem da Uno 0, vento 120 graus com 09 nós. Ciente, Airbus Delta iniciando rolagem, aguarda a pista livre, 5899. Afirmo agora. Web 5899 autorizado pouso, pistão 10, vento 120 graus com 09 nós. Ele pôs o F5899. Então 3152, decola os 18, controle agora em 120, décima 8, bom voo. Com 208, grato. Salvador, muito bom dia, bom 1994, tem informação diária, autorização Maceió. Ciente, bom 1994, Maceió 350 já aprovado, só um minutinho para cópia. Webjet 5899 no solo de Salvador, Zuno 9, libera a direita, prossegue Alfa e Kilo, até pátio 3, remota meia dúzia, na minha escuta. Alfa, Kilo, pátio 3, meia dúzia, 6.50, na 7 no 4, cópia. Autorizado Aracaju, nível 230, decolagem da 10, após primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Tuca, transição Aracaju, controle 119 decimal, correção, controle 120 decimal 8 e ajusta o transponder 5477. Correto, portão 02, chama pronto, no 714. No 994, cópia. Prossiga no 994. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, até o Arago, após direto. Decolagem da 10, após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. O controle 120.8, aciona 5513. Autorizado Maceió, nível 350, via Upper Whisky 58, Arago, direto Maceió. Decola pistão 10, procura à esquerda na Puca, Aracaju. Controle 1208, aciona 513, gol 1994. Correto, portão 04, chama pronto, gol 1994. Chama. Salvador, é o TAN 3236. TAN 3226, Natal, nível 370, já aprovado, aguarda cópia no portão 07. 370, aguardando cópia no 3226. Salvador, boa noite. Gol no 896, uma milha e meia para marcador, frente a cabo. Gol no 896, boa noite. Tráfego já avistado, autorizado pouso na pista 10, o vento 110 graus com 8 nós. Sente, livre pouso, pista 10, confirme pista molhada, gol no 896. Negativo, pista seca. Muito obrigado, gol no 896. Autorizado, gol no 714, chama pronto para táxi. Boa, até 3891, 3 de cima. 3891, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, aguardando informação de pista livre. Oi, 3891, aguardando. Bono 896 no solo de Salvador, os 25. Libera a direita na minha escuta para segue via Alfa e reporta para ingresso na Taxi Juliette. Na sua escuta direita Alfa, vai reportar para a Juliette para ingresso na Taxi Juliette. Tan 3891, vento 120 graus com 09 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso no zero, 3891. Para o táxi com 148 a bordo, 2 horas e 7 minutos, alterna aqui. Gol 1714, direita Índia, no ponto de espera da 10, reporta pronto para decolagem, o ajuste no 03. Já para o ponto de 10, ajuste no 03, gol 1714. Gol 1896, via Juliette, portão 03. Juliette 03, 1896. Dan 3891 no solo aos 27, libera a direita na minha escuta. Prossegue Alfa e reporta para ingresso na Taxi Juliette. Leva da direita na sua escuta, ingresso na Alfa, 3891.